Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelos canais do Facebook e do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas, os seus comentários. E este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa, na realidade, existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. E a todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 30 de maio, uma manhã nublada em Santa Bárbara, mas a temperatura não está fria. Está muito agradável, muito tranquila, para que a gente comece o nosso programa. E com esta bela imagem que vejo aqui da janela do Parque dos Ipês, estamos a postos para dialogar sobre o Espiritismo. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje, temos o prazer de cumprimentar o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. O Allan te deu um susto dessa vez, né, Geraldo? Bom dia a todos os nossos ouvintes. De novo, é um prazer imenso estarmos aqui. Já batemos um papão aí, eu, o Allan, o Geraldo, conversamos gostoso e vamos fazer mais um programa, inclusive com uma entrada muito legal, porque nós estávamos refletindo sobre coisas muito importantes e que nós possamos, nessa hora e meia que passaremos juntos, refletir sobre essa doutrina maravilhosa. Nós somos pessoas privilegiadas. A doutrina nos fornece tantos elementos, agora só falta realmente o nosso empenho no sentido de nos melhorarmos. E é essa a nossa tarefa, que todos nós possamos fazer o melhor. Bom dia a todos. Isso que você falou, Luiz, é uma grande verdade. À medida que a gente lê a obra de Kardec, a gente se encanta a cada página. Realmente nós somos pessoas privilegiadas, sim. E nós estamos lendo Kardec, Caibar e Emmanuel. Queremos o que mais, né? Bom dia, meu amigo Allan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. O cara começa a enrolar para apresentar os outros, eu já ponho no ar, porque daí ele é obrigado a apresentar logo. Não, eu tinha colocado o mouse bem em cima do Luiz para dar um clique, né? Aí eu dei um clique sem esperar a sua hora. Automático. Tá certo. Muito bem, meus amigos. O programa de hoje tem o título de O Espiritismo e o Futuro. Por quê? Porque nesses últimos itens desse capítulo que estamos abordando hoje, tem várias insinuações e colocações de Kardec sobre o futuro e o Espiritismo. Por isso que eu coloquei esse título. E fiquei pensando, refletindo, o que o Kardec estava querendo transmitir, e escrevi essa frase. O espaço-tempo é uma realidade conhecida que nos faz viver o presente, sem, contudo, deixar a realidade do passado que vive intensamente na memória espiritual. O futuro, o futuro, é uma realidade quase palpável na atmosfera psíquica do espírito na vida maior, regida por leis soberanas da vida universal. A vida do espírito já se impõe como necessidade para o equilíbrio da vida terrena, para a harmonia entre as criaturas, para o futuro que se desenha à nossa frente. Muito bem, meus amigos, é com essa frase que nós vamos iniciar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é a leitura, o estudo, os comentários do livro Fonte Viva, de Chico Xavier. E ontem, eu folheando o livro, tentando achar alguma lição que se encaixasse, entendi que essa seria uma lição interessante para o dia de hoje. selecionei o capítulo 84 do livro Fonte Viva, cujo título é Na Instrumentalidade. Eu não me lembrava desse título, eu achei curioso, Na Instrumentalidade. E a frase selecionada por Emmanuel vem da Epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? E eu fiquei impressionado com essa frase e fui ler o texto do Emmanuel. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristalmente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Luiz. Que lição, né? Caindo no lugar comum, né, de todo domingo. Que lição linda! E o título realmente faz todo sentido. Instrumentalidade. Deus se serve dessa orquestra comandada por Jesus para tocar as suas harmonias no mundo. Todos nós temos qualidades e defeitos. E Deus encaminha as necessidades do mundo para os seus discípulos, aqueles que compõem, né, a sua equipe, que somos nós, aqueles que se intitulam cristãos e aqueles que, inclusive, não se intitulam de nada, mas possuem as qualidades que Deus requer para a sua ação nesse nosso mundo material. Cada necessidade, ela exige, né, e ela requer uma instrumentalidade adequada para aquela necessidade. Mas, muitas vezes, essa instrumentalidade que é adequada para aquela necessidade, ela possui certos defeitos que não vão executar aquilo que Deus espera de nós. Então, ele é obrigado a usar uma instrumentalidade menos adequada, mas que não tem aquele defeito que você, que é a instrumentalidade adequada, possui. Então, você veja, e nós possuímos uma coisa que se chama o aglutinante, aquilo que poderia facilitar tudo isso que a espiritualidade orquestrou. E esse aglutinante depende de muito pouco. É nós nos sintonizarmos com essa orquestra, né? esse maestro, para a execução daquela necessidade mais premente. E isso requer de nós sintonia, que o Evangelho está careca de nos repetir, né? A gente sempre lê o Evangelho e parece que está sempre tocando na mesma tecla, né? E tá. Tá porque nós aprendemos com a repetição. Então, nós precisamos entender que nós já desenvolvemos muita coisa no sentido de colaborar com a manifestação do reino de Deus na face do mundo. Mas nós precisamos de desenvolver outras, que é a sintonia com o alto. Uma frasezinha aí nesse meio, ela me chamou muita atenção. É as piadinhas de mau gosto, as piadinhas, né, indelicadas, maledicentes. Então, cada um de nós, você observa, que pode se enquadrar numa dessas observações da lição. Porque todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos um ponto a ser melhorado, a ser aperfeiçoado. Então, nós precisamos prestar mais atenção nisso, né? O Alan sempre comenta, distraídos vamos vivendo. Que a gente não fique tão distraído, que a gente se concentre naquela máxima, né? Conhecer-se a si mesmo. Onde é que está o meu ponto fraco? É na piadinha? Deixa eu tomar as devidas atenções. No sexo? Que área é? Então, que eu tome conta daquilo com mais carinho, para que eu me torne um instrumento mais adequado na mão do Senhor. Quando Deus tiver disponível no planeta o instrumento adequado para tocar as suas harmonias, sem sombra de dúvida, a regeneração vai se acelerar. E isso depende de nós. Nós que estamos tão ansiosos para que o mundo melhore, vamos fazer o que nos compete. E o que nos compete é cuidar de nós mesmos, não no sentido de nos suprir de benesses, mas no sentido de nos suprir de responsabilidades para que o mundo melhore. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Interessante as suas considerações. Alan. Olha, meus queridos, realmente o que o Luiz falou tem muita propriedade quando ele fala que o livro Boa Nova, Fonte Viva. É que eu ia fazer uma referência ao Boa Nova aqui, eu misturei os dois. O livro Fonte Viva, ele semanalmente nos está convidando, né, a nos tornar uma ferramenta melhor, uma pessoa melhor, que a gente vivencie a reencarnação de forma mais plena, né? E daí, quando a gente encontra no texto, no livro Boa Nova, eu acho que é o segundo texto, o doutor do tempo pergunta para Jesus o que ele estava fazendo no mundo, e ele fala assim, eu sou um instrumento divino de implantação de amor na Terra. Instrumento divino de implantação de amor na Terra. Quer dizer, Jesus, entre todos nós, foi aquele que conseguiu ser instrumento de Deus. Nós mal estamos conseguindo ser instrumento de Jesus. Nós mal estamos conseguindo ser instrumentos do Espiritismo. Nós mal estamos conseguindo ser instrumento no local que o mundo nos colocou. Porque a gente na maior parte das vezes, a gente quer o comodismo das situações que nós somos colocados, a gente quer o conforto, a gente quer e fica, né, como o Luiz lembrou, distraídos por qualquer coisinha. Um fica distraído pela dificuldade, outro fica distraído pelo dinheiro, outro fica distraído pela dor, mas todos distraídos, né? E sem colocar para si a missão principal da encarnação, que é a autoevolução, e como autoevolução, eu me tornar uma ferramenta melhor da espiritualidade, uma ferramenta melhor de Jesus, uma ferramenta melhor de Deus, por consequência. Então, nós aqui na Terra somos instrumentos para levar amor. Para quem? Para aquele que cruzar nosso caminho. E em que momento? A todo momento. Né? São pequenos movimentos que a gente pode fazer, e deve fazer, e precisa fazer, para implantar amor na Terra. Então, essa instrumentalidade... Eu também não lembrava desse título, Geraldo. Eu também não lembrava desse título, mas esse texto, né, essa instrumentalidade que Emmanuel nomeou, né, somos nós nos vendo como instrumentos. Nós nos vendo como instrumentos. Nós precisamos nos ver como instrumentos. Nós temos que... mensurar a nossa necessidade de ser instrumento. Mas eu preciso ser instrumento? Não, eu quero ser sempre servido, quer dizer, quem me serve que está sendo instrumento. Eu quero sempre ser adulado, quem me adula que está sendo instrumento, né? Eu quero sempre alguém que me ajude. Então, nem nessa hora eu estou sendo instrumento. Talvez do outro, não o meu instrumento, não para ajudar. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia que nós estamos no mundo para quê? Qual é a verdadeira função de estar encarnados? É a autoevolução do nosso espírito imortal, e quanto mais eu estiver evoluído, melhor ferramenta eu sou de implantar amor na Terra. Para uma ferramenta ser boa no mundo da empresa, ela tem que ser amolada, lubrificada, ela tem que ser cuidada. Essa é a parte que a gente faz do estudo, da renovação íntima, dos cuidados consigo mesmo. Agora, essa ferramenta pronta, ela é utilizada por Deus. Quando não tem uma ferramenta pronta, como o Luiz falou, vai usar qualquer um, né? É o que tem, é a melhor ferramenta. Eu não tenho um alicate amolado, mas eu tenho um alicate cego, mas é o único que eu tenho, então ele vai ter que cortar o arame que eu preciso lá, o que que vai fazer? Mas que a gente facilite o mundo, facilite o trabalho do plano espiritual, sendo um instrumento que se mantém lubrificado, amolado, pronto para o serviço de ajuda, de implantação de amor na Terra. E eu fico pensando, toda semana a gente lê o Fonte Viva. As lições são sempre ricas de simbolismo, de ensinamentos. Por que será? Enquanto vocês falavam, eu pensava assim, certamente já ouvimos muito e já falamos muito de espiritismo, mas o que deve acontecer é que a gente não fixa aquilo que lê, nem aquilo que ouve. Eu já ouvi, eu já sei, mas ficou fixado. Isso mudou você? Não, então vai ter que ouvir de novo. Então, parece que o Emmanuel é aquele professor que vem repetir a lição para os alunos repetentes. Olha, tem que fazer isso. Só que ele fala a mesma coisa 1000 vezes para ver se a gente aprende. A impressão que dá, posso falar por mim e não pelos outros, é que talvez sejamos bons de discurso, mas ruins de atitude. A gente é bom de oratória, mas no momento de perdoar a gente tem dificuldade. Então, a gente tem que fixar. E como é que a gente tem que fixar? Pensando na essência da lição. Aí, o Luiz falou, vamos fazer o que nos compete. Perfeito, Luiz. Eu, como cirurgião, eu ia começar uma cirurgia, um dos instrumentos que o cirurgião utiliza é o bisturi. Extremamente importante. Quando você vai utilizar e vê que o bisturi não funciona contento, O que, que o cirurgião faz? Troca de bisturi. Pega outro bisturi. Já que esse não resolve o que eu quero realizar, eu utilizo um outro bisturi. E eu gosto muito de música clássica. Ao ouvir a música clássica, eu fico ouvindo o piano, fico ouvindo a viola, fico ouvindo... Então, é interessante. Vamos fazer o que nos compete. E eu acho que o que nos compete nesse momento é refletir na lição e tentar fazer essa lição crescer em nós mesmos. Muito bem, meus amigos. Com essas palavras, agora vamos começar o segundo bloco, que é um livro Parábolas e Ensinos de Jesus do Caibá, e que eu acredito que Luiz e Alan terão muita coisa para falar sobre isso. E é um tema que fala do passado, mas ele ainda é muito presente, talvez hoje mais presente do que antes. O espírito de sistema e as novas verdades. Olha que interessante, hein? O espírito de sistema e as novas verdades. E o Caibá, ele seleciona dois textos evangélicos que eu vou ler, são textos curtos, e depois eu lerei uma frase só do Caibá. Primeiro texto evangélico de Mateus, capítulo 11. Veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis um homem glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. E, contudo, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Esse é um texto do Evangelho de Mateus. Um outro texto do Evangelho de Mateus, agora no capítulo 12. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mundo falava e via. E toda a multidão, admirada, dizia, é este, porventura, filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este não espere os demônios, senão por Beuzebu, chefe dos demônios. Esses são os dois textos evangélicos. Eu vou ler só uma frase do Caibá, que ele fala assim, os homens não têm conseguido exercer a sua missão no nosso planeta, senão com grandes sacrifícios e depois de uma luta terrível contra o espírito de ignorância que ensombra todas as camadas sociais. Luiz, o que você tem a dizer sobre o espírito de sistema e as novas verdades? Eu acho que está claro para todos nós qual é a nossa tarefa. Qual foi a tarefa de João? Qual foi a tarefa de Jesus? A nossa principal tarefa é transformar esse planeta em regeneração. Nós temos que ajudar esse planeta a sair desse estágio e galgar um próximo estágio. Isso aí não vai acontecer por mágica. Isso aí vai se acelerar ou vai ser mais devagar conforme a nossa atitude, conforme o programa de Jesus para o planeta. Então, ele nos mostra que já no tempo de Jesus, no tempo de João, o combate a essa ideia é grande, por uma razão muito simples. Ô, Geraldo, como é gostoso as coisas do mundo, né? Como é prazeroso todas as coisas que nos envolvem no sentido dos prazeres materiais. Como é gostoso alguém chegar assim para você e dizer assim, Geraldo, você é um cirurgião maravilhoso, você é um enviado divino, que destreza que você tem na sua tarefa de operar, né? Como você é bom nisso. Isso aí, Geraldo, nos enche, isso aí realmente nos abastece de um vazio, de uma coisa chamada prazer, né? Prazer da lisonja, todos aqueles prazeres que as coisas do mundo nos propiciam. Quando a gente come uma feijoada, como é gostoso aquela comidinha, com aquela couve, aquela pimentinha, e aí nos dá aquela vontade, vamos comer mais, né? Então, essas coisas nos trazem prazeres referente à carne. Jesus, João, a nossa tarefa do Espiritismo é nos trazer os prazeres do céu. O que é que vem a ser esses prazeres do céu? Jesus se referiu a eles, é a cruz, é o sacrifício, é o esforço, é o trabalho. Jesus não fala em como é que se diz, em diversão. Jesus fala em trabalho, em labor, sacrifício, renúncia. E ninguém quer isso. Ninguém gosta de ouvir isso, nem nós gostamos de ouvir. A gente absorve isso porque nós temos consciência. Então, o trabalho, por isso que nós insistimos tanto, né? É, amai-vos e instruí-vos, porque a instrução vai nos dar a consciência. O Alan, há pouco, estava falando exatamente disso. Nós nos conscientizamos, aí daí a realizar é um século. Isso aí é uma distância enorme. Por quê? É botar na prática aquilo que nós já adquirimos na consciência. E isso é a luta de cada um de nós. Isso ninguém tem facilidade. O Paulo não teve. E ele repetia: aquilo que eu não quero, eu faço. E isso é todos nós. Então, com esse raciocínio, nós chegamos a uma só conclusão. Para realizarmos, depois de nós adquirirmos consciência, para realizarmos aquilo que a nossa consciência já está ditando, nós temos que fazer esforço. E nós vamos encontrar um meio ambiente completamente avesso a essa prática. Então, veja, não é moleza, mas nós precisamos ter consciência disso. Nós precisamos ter total consciência de que é assim. E aí nós temos que, exatamente o que deu motivo a ser o título dessa nossa tarefa de hoje, futuro. Tudo isso nos leva a uma promessa. Uma promessa do nosso resgate futuro. Tudo isso não é em vão. Tudo isso é em função de um investimento que nós estamos fazendo no atual, para que no futuro nós possamos colher os louros desse sacrifício que nós estamos fazendo hoje. E para isso Deus nos enviou o modelo. Nós aprendemos, depois de muito tempo, porque as religiões achavam que Jesus era um santo, Deus o fez completo e nos enviou como modelo. Mas não, a doutrina nos ensinou que Jesus se construiu, Jesus se fez, através do esforço, através de todo o seu empenho, ele se tornou o Espírito mais perfeito que habitou entre nós e veio nos mostrar: esse é o meu reino, e é isso que eu faço. Odeio fazer isso tudo porque vocês vão conseguir atingir o mesmo galardão. Mas isso exige sacrifício. Pega a sua cruz e siga-me. Ele não prometeu nada de facilidade. Ele só nos deu o mapa da mina. E nós não precisamos de outra coisa. Se nós temos um objetivo e temos certeza de que esse objetivo é onde nós chegaremos com o esforço que nós realizaremos, nós agora só temos que fazer uma coisa: trabalhar, realizar aquilo que nós já sabemos como deve ser feito. E isso exige concentração e esforço em cada minuto, cada instante, nós temos que realizar isso. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Alan, o que você tem a dizer sobre o espírito de sistema e as novas verdades? Você sabe que eu fiquei pensando no título, né? esse espírito de sistema, né? Que é esse espírito da gente repetir o mesmo comportamento, encarnação em encarnação, e as novas verdades. Na realidade, eu acho que ele chama de nova verdade a nova visão, ou a visão contemporânea nossa do Espiritismo sobre as verdades de Jesus, né? Exatamente. Então, quando a gente encarnado no mundo... por exemplo, alguém pode pensar assim, nossa, o Alan, o Geraldo, o Luiz, eles vêm aqui todo domingo, né? Fazer esse trabalho, falar sobre o Espiritismo e tal. Nossa, olha que legal, eles ficam aparecendo num vídeo aí. Né? Podem pensar qualquer coisa do tipo, né? Mas nós estamos aqui porque, com certeza, nós nos sentimos devedores da informação. Né? Nós, de alguma maneira, nos sentimos, pelo menos eu vou falar por mim, que em encarnações passadas eu devo ter feito a cabeça das pessoas por um emburrecimento. Né? Sonegado informação. Né? Sonegado informações, ou mais, né? Ou passar informações indevidas. E hoje tem a oportunidade de trazer uma luz, né? Mas de divulgar uma luz, não trazer uma luz, mas de compartilhar uma luz que se fez em meu coração, né? Então, como eu vejo, né, a doutrina espírita trazendo tanta luz para tanta gente, e lógico, tem gente que vai encontrar luz dentro da igreja católica, dentro de uma igreja evangélica. Eu não estou falando aqui que o único caminho a Deus é o Espiritismo, mas eu estou falando que esse caminho que eu vou falar por mim, eu encontrei, né, junto ao Espiritismo, é um caminho saudável e que me fez muita luz em mim mesmo. Ele me ilumina por dentro para mostrar as minhas imperfeições, para mostrar os caminhos que eu devo seguir, os caminhos que eu não devo seguir. Então, nessa oportunidade que eu vejo ele fazer luz em mim, eu gostaria que ele fizesse luz em outras pessoas. Então, a gente fala empolgado do Espiritismo, a gente fala empolgado destas verdades e desses textos maravilhosos que esses precursores a nós aí trouxeram, né? Pessoas que prepararam o nosso caminho, né? Então, eu não diria nem que é uma nova verdade, eu não usaria nem esse termo. Eu diria, assim, que é a verdade descortinada. A verdade é uma só, né? Ela segue desde o começo da humanidade a uma coisa contínua, né? Então, na realidade, esse descortinar das verdades que já estavam aí nos convocam a uma mudança de comportamento contínuo, né? Nós precisamos dessa luz, né? Porque a luz, né? Vou usar os termos, olha só, da última frase do comentário de Caibar sobre esse texto. Nos tempos antigos como hoje, a luz não pode ser suportada pelas trevas. O argumento demoníaco está ainda muito valorizado pelos sectários, mas estão próximos os tempos em que a verdade dominará, guiando os homens para os seus destinos imortais. Olha só, o nosso destino é imortal porque nós estamos numa jornada imortal do nosso espírito que vai viajando encarnação em encarnação. E a verdade ela já está conosco desde o começo. Só cabe a cada um de nós perceber a verdade. E ela tem muitas nuances, ela tem muitas faces, ela tem muitas maneiras de interpretação, mas ela toda só tem um objetivo final. É o amor de Deus, é o amor ao próximo. Né? Esse é o maior dos mandamentos, segundo Jesus, que já caminha há mais tempo nessa busca e já nos aponta esse caminho. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se ame, ame ao próximo e ame a Deus. Não necessariamente nessa ordem, mas ame. Ame com intensidade. Esse é o caminho que essa parábola nos convida. Enquanto vocês falavam, eu lembrava de uma conversa que eu tive com vocês mesmo, quando fazíamos o programa ao vivo lá na rádio. E eu comentando com o Luiz Alain, eu falei, eu acredito que eu hoje, eu devo ser muito parecido com o que eu fui na última encarnação. Porque as mudanças são muito lentas. Porque eu evoluo lentamente. E por que que eu evoluo lentamente? Porque eu elegi padrões humanos, como o próprio Alain destaca, de maneira de entender um modelo de pensamento, uma ideia pré-concebida. E dentro desse quadrado, a gente não sai do quadrado. A gente, de encarnação em encarnação, a gente tenta sair do quadrado, mas não sai, ou sai muito pouco e volta rápido. Então, eu acredito que a luz do Espiritismo veio realmente tirar a tampa dessa caixinha e falar, olha, olha quanta luz que existe. E o nosso esforço diário é sair desse padrão de pensamento, esse padrão de entendimento, esse padrão de conhecimento. E é interessante que tudo que a gente vê na vida, a gente tenta entender de modo que o nosso pensamento seja o verdadeiro. Você dá a interpretação que você acha que você vai ser o certo, você que vai ter a razão. Isso é um sistema. Então, sem que a gente perceba, a gente vive dentro de sistemas, subordinados a padrões pequenos. E quando a gente lê o Espiritismo, você tem que sair desse bloco, você tem que colocar a cabeça de fora e olhar para o lado. Talvez essa seja uma das dificuldades que teremos que vencer ao longo do tempo. Geraldo, me permita, você foi inspiradíssimo. Você retratou a realidade. Tudo que nós falamos, você exemplificou. E uma imagem que eu, inclusive, utilizo muito, e você foi muito feliz, né? Isso aí se chama inspiração. É, graças a Deus, estamos tentando, né? Isso, pela primeira vez, parabéns. Bom. Vai sair da cadeirinha do pensamento um pouquinho só. Muito bem, meus amigos. 10:08, agora estamos aptos a começar esse bloco que é tão, tão vibrante, tão dinâmico, né? Ouvindo as perguntas, e às vezes não são todas as respostas que a gente concorda, é ao vivo, né? É um programa ao vivo, e a gente tem que discutir e dividir com vocês que estão nos ouvindo. Eu peço que vocês nos perguntem, troquem ideias, coloquem seus comentários, isso é muito interessante. E como estamos nesse item, do item 13 ao 17, que fala sobre o futuro, o Kardec começa a abordar que o nosso futuro vai depender de quem somos no momento. E eu pergunto ao Luiz, com o seu entendimento espírita, com o seu estudo espírita, com a sua vivência de vida, Luiz, qual o destino dos espíritos? Como será o nosso futuro? Para onde nós estamos encaminhando? Geraldo, o nosso futuro, sem sombra de dúvida, será um pouco melhor de onde nós estamos. E nós estamos nos encaminhando para a perfeição. Eu já comentei isso aqui. Se existisse um dogma no Espiritismo, esse seria: todos os simples e ignorantes se encerrarão na perfeição. Chegarão na perfeição. É só uma questão de tempo. O que separa esses dois extremos é um lapso de tempo. E a nossa tarefa é exatamente essa. É um concurso. Nós estamos no planeta tentando fazer essa trajetória no menor espaço de tempo possível. E aquilo que o Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, que completa, diz assim, o completista é aquele que fez esse percurso no menor espaço de tempo. Quando Deus chama Jesus do meu filho amado, eu acho que está muito próximo desse conceito. Jesus talvez seja o que nós temos de mais perfeito, de mais completista daquilo que Deus dispôs até esse momento. Sem sombra de dúvida, muitos espíritos já chegaram à perfeição. E o exemplo que nós temos aqui na Terra é Maria de Magdala, é a que efetuou a sua maior transformação num tão curto espaço de tempo. Por isso que Jesus a homenageou com o seu aparecimento em primeiro lugar, não para sua mãe, não para os seus discípulos, mas para Maria de Magdala. Ela foi o maior exemplo em termos de transformação. E é isso que, inclusive, nós conversamos até agora. Tudo que Deus nos pede é que nós sejamos ágeis e rápidos na nossa transformação. Nós já temos o principal, que é a consciência. Agora, então, só precisamos acelerar o processo de sair dessa caixa que você mencionou. Nós já vimos a luz, agora nós temos que nos desvencilhar de todos os nossos arrastamentos, né? Essa sua figura foi muito feliz. Aquelas trevas nos puxando para dentro da caixa e nós nos desvencilhamos daqueles miasmas, né? Que são os nossos arrastamentos. É isso aí, Geraldo. E é interessante, Luiz, essa sua fala, que enquanto você falava, eu lembrava de alguma frase do Emmanuel, mais ou menos assim. Se você quiser saber o que vai acontecer no futuro para você, observa o que você está semeando. Você vai colher aquilo que você semeia. Esse vai ser o seu futuro. Então, qual o destino dos espíritos? É a evolução. Tem que evoluir, né? E como será o futuro? Aquilo que você semear. E para onde estamos caminhando? Para o engrandecimento do Espírito. Exatamente isso, Luiz. Isso aí. Alan, dando sequência no pensamento, eu fiquei pensando e eu fiz essa pergunta a você. Como definir, Alan, a relação entre o Espiritismo e os seus seguidores? Existe qualquer imposição de crença ou de dogma da doutrina espírita? E os adeptos do Espiritismo, eles têm a liberdade de pensar? Porque olhando para a história, a gente vê que nem sempre foi assim. Por isso que eu faço essa pergunta. Como que você define essa relação Espiritismo-Espírita? Bom, antes de mais nada, eu vou fazer uma mudança aí, porque Espiritismo não pode ter seguidor, né? Porque se tiver seguidor, é aquele que segue sem pensar, sabe? É uma manada, né? Manada que segue, né? Então, a gente não tem seguidor. A gente tem estudiosos, pesquisadores, interessados, pessoas esforçadas em buscar o conhecimento espírita, né? Nessa busca desse esforço, há uma liberdade tremenda. Tanto é que se você for em 10 centros espíritas, você vai ver práticas diferentes, comportamentos diferentes. Não existe um ritual que se obrigue a seguir, né? Inclusive, de própria falta do estudo, né? Permite sair tantas coisas também místicas, até do espiritismo, que não é do espiritismo realmente, propriamente falando, né? São pessoas que precisam mais se apegar a uma fé sem razão, sem estudo, sem esforço. Então, mas existem também essas vertentes que saem. E eu tive a oportunidade de atuar, eu, Luiz, também, bastante tempo com a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. E com isso a gente convivia com muitos centros espíritas, né? E nessa convivência com uma infinidade de centros espíritas, a gente percebe que a grande fraqueza do espiritismo hoje é a falta do estudo certo, né? Então, toda casa espírita que se monta em cima de um médium apenas, né? De um médium, de um guru, vamos usar essa palavra, né? Que é um fim do mundo, mas o que vai fazer? As pessoas querem seguir, por isso que eu fiz, dei ênfase à sua pergunta. Elas querem seguir esse guru, né? Então, nem elas, nem o guru serve para nada, sabe? Pessoas que estão ali paradas esperando um salvador, ainda, em 2021. O espiritismo é feito de muito estudo, de muito esforço, de muita busca por conhecimento, mas todo conhecimento de forma livre. Você pode questionar qualquer ponto. Inclusive, Kardec deixa claro, antes de você aceitar uma mentira, pode desprezar 10 verdades. Mas não aceite por aceitar. Vá atrás, tenha o seu ponto de vista, busque o conhecimento, busque o estudo sério. Um dos das dicas que eu daria hoje para todo mundo é o estudo em grupo. Porque o estudo em grupo, ele quebra muitos preconceitos seus e muitos dogmas que você vai se prendendo. Desde que você entre no grupo aberto a ver outros pontos de vista. Sempre o estudo em grupo é facilitador do conhecimento, do avançar do conhecimento. Eu participo de grupos assim desde moleque. Né? Eu acho que um dos primeiros grupos que eu participei, o Luiz estava presente. A gente estudava O Consolador, lembra, Luiz? O Consolador, numa salinha apertada e todo mundo ali ávido em buscar o conhecimento. Fomos até mandados embora daquela salinha depois de um tempo, você tem uma ideia. Mas não é de ser nada. Continuamos, não paramos, não desistimos. E é essa busca do conhecimento que permite que a gente tenha liberdade. Só o conhecimento te liberta. Então você é livre, mas que seja livre pelo conhecimento. E faça do Espiritismo a sua transformação. Fala, Luiz. Geraldo, lembrando isso que o Alan está falando, na página inicial do Vade Mecum Espírita, do site, tem lá um dos menus, Vade Mecum Espírita, um dos menus. E abaixo desse menu tem apostilas. Eu já elaborei 23 apostilas que são ótimas para estudo em grupo, que o Alan está falando. Sobre um determinado assunto, você tem 10, 20, 30 artigos sobre aquele assunto. É excelente para estudo em grupo. Eu recomendo isso aí para os grupos que queiram estudar. Eu vou reforçar isso que o Luiz está falando, porque é baseado, essas apostilas são baseadas no estudo que ele fez do Vade Mecum Espírita, e lá tem, sem filtro, a opinião de muitos livros bem orientados. Então você vai pegar aquela apostila com 10, 15 autores falando do mesmo assunto. Então você vai ver sobre o mesmo assunto vários pontos de vista. E isso vai dar uma amplitude nessa busca do conhecimento. Então, realmente, é importante. As primeiras apostilas do Vade Mecum, nós tivemos a oportunidade de estudar em grupo juntos, né, Luiz? Então, assim, realmente traz muito conhecimento. Tá? Então, realmente, aproveitem. O Vade Mecum Espírita precisa ser mais conhecido na sociedade. Vocês que estão nos ouvindo, entre lá, busque, aprenda a navegar, porque é muito interessante e você vai se surpreender com a quantidade de informações que tem no Vade Mecum Espírita. Mas realmente, Alan, eu acredito que o Espiritismo nos deu a liberdade e isso gera uma grande responsabilidade. Nós temos a liberdade de pensar, mas temos a responsabilidade de estudar. Liberdade sem estudo leva a uma situação muito desconfortável. Ô, Geraldo, desculpa te interromper, mas realmente você foi preciso com essa fala aí. A base de uma liberdade é a responsabilidade. Então, se a gente não tiver responsabilidade, não adianta nada. É, a gente vai virar mais um perturbado de plantão aí, né? Então, que a gente tenha realmente muito bom senso nisso. Muito bem, dando sequência, a gente, ao ler a doutrina espírita, você vai se enchendo de informações grandiosas sobre a vida na Terra e a vida espiritual. E eu pergunto Geraldo, ao Luiz... Geraldo, antes de você fazer a pergunta, eu fiz aqui um testezinho. As pessoas que quiserem conhecer o Vade Mecum, coloca lá no Google, Vade Mecum Espírita, tutorial. Vai aparecer o tutorial que eu fiz para você navegar pelo Vade Mecum. Então aí você vai conhecer o Vade Mecum realmente de uma forma bastante intensa. Valeu, Geraldo. Pode continuar, por favor. Facilitando esse estudo do Vadimeco. Realmente, esse tutorial facilita muito. Muito bem. Existe o Espiritismo e existem outras crenças, outras religiões no mundo. E o Espiritismo traz uma quantidade imensa de informações. Eu pergunto, Luiz. Luiz, as crenças que embalam a sociedade terrena de hoje dispõem de explicações consistentes sobre o porvir da humanidade? O que é que vai acontecer depois? Existem informações consistentes sobre o futuro? E continuo. A vida depois da morte, atestada por milhares de comunicações de espíritos desencarnados, é suficiente para sanar a dúvida sobre o futuro que nos espera? Ô Geraldo, respondendo à primeira pergunta, não. A única doutrina, a única fonte de informação sobre a vida após a morte, sobre a vida futura, ela veio com a doutrina espírita, né? O cristianismo, ele nos apontava uma direção, mas sem informação. A igreja deturpou essa direção, né? Mas Jesus, antes de desencarnar, ele falou, né, e deixou registrado, que enviaria o Consolador. E ele enviou realmente o Consolador. Você veja que a humanidade, ela é tão assim, vazia nas suas análises, que Jesus, quando prometeu esse Consolador, ele falou assim: hoje eu não posso vos dizer, porque vocês não teriam condições de digerir isso. Vocês não têm elementos, né? Então eu não posso falar agora. E aí, 30 dias depois, aconteceu o Pentecostes e a religião se agarrou naquilo, né? Como uma forma de dizer, não, esse é o Consolador prometido. Ela nem raciocinou. Porque se Jesus não podia dizer 30 dias antes, como é que ele podia dizer 30 dias depois? O que que mudou na humanidade para ter essa compreensão que não tinha 30 dias atrás? E tanto o advento do Cristo se deu no seio da religião dominante. Cristo chegou no meio do judaísmo. Ele ia nas festas, o Espiritismo também. Ele chegou no meio do catolicismo, do presbiterianismo e, inclusive, no meio dos ateus. Os médiuns que receberam o Consolador tinham médium, inclusive, ateu. Então, infelizmente, por aquilo que você falou da caixinha, né? Infelizmente, as religiões não tiveram a capacidade de se libertar dos arrastamentos e de tudo aquilo que ela carregava consigo para rever a boa nova. Então, o Espiritismo, se utilizando dos mesmos meios que a ciência se utiliza, ele estabeleceu esse reino de Deus de uma forma muito clara, de uma forma muito nítida. A ciência, faltou a ela essa capacidade, né? Ela se ateve naquilo que a vinculava à religião antigamente, e ela pura e simplesmente não quis dar abertura nenhuma para o Espiritismo, porque ela poderia, no campo das hipóteses, ela deixar registrado. Isso não é ciência conforme nós medimos, mas existe uma hipótese levantada pelo Espiritismo, que é plausível e é a melhor que existe. Então, hoje, somente o Espiritismo oferece essa abertura. E ele oferece de uma forma segura. Ele nos trouxe exemplos daqueles que haviam passado pelo planeta, registrou, inclusive, impressão digital. Ele registrou depoimentos, milhares de depoimentos de pessoas que provaram a sua existência na Terra e diziam assim: olha, eu encontrei o mundo espiritual conforme era pregado. Em síntese, Hoje nós temos todos os elementos para, de uma forma segura, acreditar que a vida futura é uma realidade. Infelizmente, a campanha das religiões ainda continua muito forte e as pessoas ainda não chamam atenção para o Espiritismo como deveria chamar. Mas elas estão ainda se libertando das ligações que elas sempre tiveram secularmente com essas religiões. E eu não tenho sombra de dúvida, nós três eram padrecos danados que ficaram botando minhoca na cabeça das pessoas. E agora, de uma forma de resgate, nós estamos tentando mudar aquilo que nós fizemos. É isso aí, Geraldo. E antes da Gênese, por 3 ou quase 4 anos, nós estudamos o livro Céu e Inferno, que nos dá todas as informações dos espíritos depois da morte. Então, essa realidade está escrita, é só ler e estudar. Dando sequência, eu pergunto ao Alan. Alan, o Kardec escreve no item 14, sua consciência lhe diz que além do presente há alguma coisa para ele. E o Kardec define isso como uma alegoria, né? Sua consciência lhe diz que além do presente há alguma coisa para ele. Qual é o sentido dessa alegoria? O que está por trás dessa colocação, Alan? Bom, primeiro que eu não achei essa alegoria no item 14, meu amigo Geraldo. Você coloca lá que é no item 14 e eu queria ter um contexto dela, porque ela foi pensada assim, só ela, e isso é a história do programa ao vivo, é isso aí, né? Então eu não sei. O contexto é o seguinte, Alan. O Kardec faz assim: quando nós estamos encarnados, não existe. Ninguém deixa de ter a percepção do futuro. Todo mundo acha que vai existir um futuro. Até o ateu, que se diz ateu, ele tem essa percepção e essa sensação do futuro. Então, quando você está vivendo essa dúvida, o que vai acontecer depois, a sua consciência lhe diz que além do presente há alguma coisa para ele. Quer dizer, alguma coisa vai continuar, não vai se encerrar com a morte. Então, eu não sei se todo mundo tem essa certeza, Geraldo. Então, aí o Kardec pede para perguntar a sua consciência. Tá. Então, se eu fizer essa pergunta para minha consciência, é uma coisa. Agora, falando de uma forma geral, né, para cada um perguntar para a sua consciência, é uma pergunta um tanto quanto ainda duvidosa, vamos falar assim, né? Porque tem muita gente hoje que é cético, não acredita em nada além do que está acontecendo com a vida dele. Tem outros que se intitulam ateus, que não acreditam em nada além, é uma consequência da vida. Dos acontecimentos da vida. A vida é uma sequência de acontecimentos aleatórios. Né? O ateu pensa dessa maneira. Né? O religioso, aí de várias maneiras, ele pode pensar a vida continua, o outro pode pensar eu devo ir para o céu, para o inferno, para o purgatório. Inclusive, essa semana aqui, eu estava falando de um caso que eu vi, né, que a pessoa nunca foi em religião nenhuma. Aí ele está com uma pessoa da família doente, então ele começou a ir diariamente à igreja rezar. Aí eu falei assim, mas que fé esquisita essa, né? Porque a pessoa nunca tem fé para nada. Daí, de repente, tem fé na igreja, assim, naquele monte de pedra, né? Como se ali tivesse o milagre que ele busca, né? Então, assim, é muito questionável essa afirmação. Por isso que eu queria ter lido no contexto. Eu não encontrei na hora que você deu a referência. Eu fui aqui buscar até eu levantei aqui para pegar a Gênesis, porque eu não encontrei o contexto dessa frase para eu poder entender por que Kardec citou isso aí, tá? Viu, Geraldo? Então eu vou ficar devendo mais explicações além dessa. Quer falar, Luiz? Porque depois eu vou falar alguma coisa. Pode falar, Luiz. Muito provavelmente, eu desenvolvi duas apostilas, uma sobre a intuição e outra sobre a inspiração. O fundamento da intuição são experiências passadas. Então, sem sombra de dúvida, todos nós já vivenciamos esse reencarnar e desencarnar. Então, no consciente, no inconsciente, isso aí está registrado. Isso. Então, pelo fato de todo espírito humano ter vivenciado essa experiência de desencarna e reencarna, ele tem a intuição de que existe uma vida futura. É as idas e vindas se repetindo nos deram essa intuição natural. Agora, se eu reencarnei 500 vezes, eu tenho essa intuição muito mais acentuada que o cara reencarnou 15 vezes. Entendeu? Quer dizer, então, por isso essa diferença em cada um de nós. É, exatamente, Luiz. Quando falou da consciência, assim, na nossa consciência, na nossa memória espiritual, está registrado tudo o que aconteceu. Então, lá no íntimo, está registrado que existe vida antes e depois da vida. E embora que ele reencarne e ele veste a túnica da descrença, do ateísmo, ele sabe que a vida espiritual existe. O problema é que as pessoas não fazem um exercício de atingir a consciência e raciocinam no modelo pequeno. Ele fala, a minha consciência não diz isso, é porque você não refletiu o suficiente. E ele cita, inclusive, os povos primitivos, que têm essa consciência. Eu tive um amigo, Luiz, que é muito interessante. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu frequentava um grupo espírita no Meyer. Era o doutor Valdemar Carrilho. E, na época, ele tinha 77, 78 anos. Ele era um estudioso da doutrina espírita. Eu chegava na casa dele, tinha Bíblia, Torá, doutrina espírita, ele estudando, fazendo comparações. E chegando próximo da morte dele, né, eu acho que ele teve essa intuição, uma vez ele brincou comigo assim, Geraldo, o dia que eu morrer, eu vou voltar para dizer se o que o André Luiz disse é verdadeiro ou não. Falou assim, em tom de brincadeira. E passa-se um tempo, ele desencarna, não sei que tempo, um ano depois do desencarno dele, não sei. Eu estou na reunião espírita da Fundação Maria Tagaio, no momento dos trabalhos mediúnicos, e o médium que está ao meu lado, e não sabia dessa história, ele você percebe que ele vai incorporar um espírito. E eu estava do lado do médium. E o médium coloca a mão dele em cima da minha mão e fala assim no meu ouvido, Geraldo, é igualzinho o que está escrito nos livros do André Luiz. E começa uma mensagem para todo o grupo e encerra intitulando Valdemar Carrilho. Então, está no consciente das pessoas essas revelações. É que a gente não está acostumado a acionar essa consciência, né? Muito bem. Dando sequência, 10 horas e 33 minutos, eu pergunto ao Luiz. Luiz, nós estamos aqui falando de espiritismo, doutrina espírita, filosofia, tentando transmitir o espiritismo a todas as pessoas. Qual o tamanho da responsabilidade ao conhecer o espiritismo? Nós, espíritas, estamos preparados para viver esse conhecimento? Ô, Geraldo, Jesus foi claro. A quem muito for dado, muito lhe será pedido. Se nós tivermos a oportunidade de conhecer o espiritismo, prepara o lombo, porque realmente a responsabilidade é muito grande. Se como padrecos antes a gente combatia porque não conhecia, nós viemos com o propósito de refazer as besteiras que nós fizemos. Então, os três padrecos tiveram contato com o espiritismo. Eu, me responsabilizando padreco como eu sou, eu tive uma responsabilidade muito maior, porque eu ainda nasci no presbiterianismo. Um belo dia eu falei assim para minha esposa, eu vou lá no centro espírita, vou tomar um passe. Se alguém me disser assim que eu tenho uma mediunidade que nem a do Chico, aí eu fico. Tem que ser coisa grande, não pode ser coisa miúda, não, magrinha, né? Então, para quebrar o meu galho, eles criaram uma série de elementos lá que eu fiquei no centro espírita e botei tudo aquilo que eu já trazia de trás para funcionar. Isso foi uma graça que me alcançou. A única coisa que eles precisaram foi me levar no centro espírita e usaram para isso a minha vaidade. Se for que nem a do Chico, eu fico. Se for menor, eu venho embora. E aí eles criaram o elemento, quando eu estava dentro do centro, para que eu dissesse assim, pera um pouquinho, essa gente aqui precisa de ajuda. E aí a vaidade me levou ao centro espírita. Mas agora o esforço no sentido de que eu tenha que me esforçar cada vez mais para difundir tudo isso que nós temos. Porque é uma responsabilidade imensa, Geraldo. Hoje nós temos consciência de que isso é o melhor e nós, por isso que todos, você vê que o espírita é desprovido. Eu, por exemplo, me aposentei para ter uma liberdade maior para me dedicar à doutrina, entendeu? Então, o espírita tem essa consciência, ele sabe onde ele está investindo. Nós não estamos fazendo a coisa de graça, não. Nós estamos fazendo porque nós temos plena convicção de que isso aí realmente é o melhor a ser feito. E a nossa responsabilidade é enorme. A quem muito for dado, muito lhe será pedido. É isso aí, Geraldo. A frase do dia é essa. Se você é espírita, prepara o lombo. Prepara o lombo. Dando sequência, Allan, no início do item 15, escreve Allan Kardec. Se a questão do homem espiritual permaneceu até nossos dias no estado de teoria, é porque tem havido a falta de meios de observação direta, por outro lado, existentes para constatar o estado do mundo material. Pergunta a você, Allan, que meios diretos são esses que o Kardec se refere? O que está faltando para consagrar a realidade do espírito imortal? Meu amigo, isso é até fácil de entender. Não sei se é fácil da gente conseguir esses meios, mas entender é fácil. As teorias do mundo material, até hoje, muita gente é cética a elas ainda, né? Isso porque a ciência se dobrou a leis da física, a estudos sérios, né? Tem gente que duvida que o homem chegou à Lua ainda. Só para dar um exemplo marcante aí da dificuldade de entender a parte da matéria. Agora, quando a religião se apartou da ciência, no final da Idade Média, e a ciência começa a criar um método cartesiano, onde ela passa a comprovar o que ela fala para não haver mais ninguém morrendo na fogueira, a ciência voou, né? Se a gente pegar nós aqui, da época que nós nascemos para hoje, veja quantos avanços científicos tiveram. A gente está avançando a galope com a ciência. O que falta para a parte espiritual avançar da mesma maneira? Faltam meios, não é isso que Kardec está falando para nós? Faltam meios para que isso aconteça, né? Quais seriam esses meios? Seria a credibilidade em uma conversa com o plano espiritual e que isso de verdade fosse um fato. Porque a partir do momento que a ciência se dobrar para a existência do espírito imortal, nós vamos avançar a galope. Por isso que Kardec sempre apontou assim, ó, na dúvida, fique com a ciência. Olha só que interessante. Kardec falava, na dúvida, fique com a ciência, porque ele sabia que mais dia ou menos dia, a ciência se voltaria à parte espiritual. Inclusive, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, é uma introdução que eu repito bastante, porque é uma introdução fantástica com um texto do Emmanuel que chama Brilhe Vossa Luz. Ele fala que nos laboratórios, os cientistas estão trabalhando em nome de Deus, sem saberem. Sem saberem. Eles estão, às vezes, buscando os louros para eles, às vezes eles estão buscando os louros para alguma empresa que patrocina. Mas as verdades, a luz, o conhecimento vem para o mundo com a permissão de Deus. Então, mesmo dentro do laboratório, ele lá é um Messias trabalhando para Deus. Mesmo falando contra a religiosidade. Porque, na realidade, quando a gente tirar a religiosidade das igrejas, dos templos, mesmo dos centros espíritas, quando essa religiosidade for a maneira que eu escolhi viver, quando eu tirar de um conceito esotérico e colocar por uma transformação interna do meu ser, aí eu vou estar avançando junto com esse contexto. Então, quando a ciência encostar a mão nessa religiosidade e começarem a achar recursos de comprovação e recursos de consulta até, né? A espiritualidade como fonte de consulta para os avanços da tecnologia, a ciência vai avançar muito mais rápido do que avança hoje. Por quê? Vai ser uma ciência voltada para a humanidade e não apenas para lucros, não apenas para louros particulares, mas para a verdadeira engrandecimento do divino. O que eu observo, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, é que a maioria dos fenômenos mediúnicos que acontecem, eles são apenas observados, comentados. Mas ninguém para refletir sobre o fenômeno mediúnico. É como se você fosse levado a um laboratório de bioquímica, ao realizar uma experiência, aquele líquido que era branco ficou amarelo. Fala, ficou amarelo, vira as costas e sai. Não, você tem que observar o fenômeno. O porquê que era branco, ficou amarelo, qual foi a substância colocada, porque isso se transformou naquilo. Então, quando estamos diante de uma sessão mediúnica, em que ocorre uma incorporação, uma comunicação, um fenômeno, seja lá qual foi, não nos cabe apenas observar. Ah, o espírito se materializou. Ah, que legal. Isso é muito pouco para o espiritismo. Então, eu entendi quando o Kardec fala, tem havido a falta de meios de observação. Ou seja, quem está participando não está observando, ele só está assistindo. Ele não tem aquilo como... Ele não raciocina sobre o que aconteceu. Ele apenas observa e aquilo passa. Foi essa a intenção de pergunta. Não sei se o Luiz tem alguma coisa a mais para falar aí, Luiz. Eu tenho a falar o seguinte, Geraldo. Isso aí é inexorável. Vai chegar o momento que a ciência vai se debruçar sobre isso. Você veja bem. Os buracos negros, eles foram concebidos em 1928. Sabe quando que cientificamente eles foram provados? 1970 e poucos, na década de 70. Né? Então, a ciência sempre foi desse jeito. Hoje a gente reclama, mas na realidade ela sempre foi assim. Então, por 50 anos, aquele cara que chegou à conclusão que o buraco negro, ele viu sozinho. Né? Então, o que a ciência hoje observa e diz que é material, o que está por trás disso? Fluido cósmico universal. Esse material que a ciência veio, ela já foi até o átomo, agora já está nos bósons, ela vai chegar lá. Entende? Então, vai chegar um ponto que a ciência vai dizer assim, olha, vamos pensar nessa hipótese, o que falta é só concordância. O que precisa é uma massa de cientistas concordarem a respeito disso e começarem a caminhar. Olha, existe uma hipótese que é plausível, não observável. Ela hoje, Geraldo, ela já constatou que 95% da matéria do universo é uma matéria que ela não vê. Ela constatou. Se ela constatou que 5% é a matéria que ela sabe, ela já constatou que 95% é uma matéria que ela não sabe. Está feito, está feito, começou. O processo já começou. E aí, dando sequência, Luiz, antes de fazer a pergunta a você, me permita um minuto. Quando a gente entra na faculdade de medicina, a gente estuda o corpo biológico, como é que essa máquina funciona, para depois você entender a fisiologia e a fisiopatologia. Então, a gente acaba estudando os princípios da matéria, o princípio do funcionamento dessa máquina orgânica. Assim é a faculdade de medicina. Então, existem princípios que nós estudamos para entender o certo e o errado, a fisiologia e a fisiopatologia. Eu pergunto a você, Luiz, o que são as leis do princípio espiritual? Do que ainda precisamos? Ô, Geraldo, nós não precisamos de mais nada. O que nós estamos conseguindo ver é um lado do continente e o outro lado da ilha. A única coisa que nós precisamos é mostrar para essa turma que está no continente que existe a ilha. Porque a turma que está no continente não entrou no campo que nós já entramos. Nós entramos no campo da concepção porque nós estudamos o imaterial. A turma do continente só estuda o material. Então ela está ainda naquela, não tem ilha nenhuma do lado de lá, não tem ilha nenhuma do lado de lá, porque eu não estou vendo. Nós que estamos vendo de cima, estamos vendo um lado e o outro. Estamos tentando explicar. E quais são esses princípios espirituais, as leis dos princípios espirituais? O espírito, o perispírito. Ah, então são os elementos que hoje nós classificamos como imateriais. E principalmente o Criador. Nós entendemos o mecanismo todo. Nós entendemos que existe um Criador, existe uma criatura que não é vista e existe uma criatura que é vista. Então, essa criatura que não é vista, nós chamamos de espírito. E a criatura que é vista, nós chamamos de alma. E aqueles que estão no continente chamam também essa criatura que é vista de alma. E você pergunta o que é alma, ele não sabe direito dizer. Não sei, é o que está na Bíblia. Sim. Então, para nós, a concepção de espírito, a concepção de perispírito é muito clara. É muito material na nossa mente. É muito plausível de raciocínio. É isso que se chama inteligência. Nós desenvolvemos a inteligência abstrata. A inteligência concreta é a inteligência que a matéria desenvolveu. Então, nós, pelo abstrato, nós já concebemos, porque nós temos uma gama de conhecimento que esse pessoal não tem. É por isso que eu te falo, espiritismo não é uma crença, espiritismo é conhecimento. Então, eu não acredito em nada, eu tenho conhecimento sobre uma coisa que aqueles que acreditam só no que vem, não tem. Muito bom, Luiz, muito bom. E aí, eu pergunto ao Allan, quando a gente vê a história de Allan Kardec, um trabalho gigantesco, monumental, ele se dedicava 24 horas por dia e ele fez o que fez. E além do trabalho do Kardec, ele foi cercado de missionários, Camille Flammarion, Léon Denis, Gabriel Delanne, enfim, um monte de espíritos de escola. Eu pergunto, e naquela época a gente vê que teve todo um trabalho de observação. Então eu pergunto a você, Allan, nos dias de hoje, o conhecimento espírita, ele é teórico ou é experimental? Ou os dois? Olha, meu amigo Geraldo, hoje, infelizmente, ele está muito mais para o empirismo, né? Está muito mais para o prático, para o experimental, do que para o conhecimento realmente desenvolvido e estudado. O conhecimento do espiritismo é uma teoria que foi desenvolvida pela espiritualidade e trazida a nós. Infelizmente, como pouquíssimas pessoas se debruçam ao estudo sério da doutrina, ele está muito mais voltado à experiência do que à prática. Vou dar um exemplo. Eu dando aula de mediunidade, certa vez, uma senhora levanta a mão no meio da aula e ela fala assim, não, ela, você está errado. Aí eu falei assim, olha, baseado em quê que a senhora está falando que eu estou errado, né? Não, porque no nosso grupo a gente faz diferente. Eu falei, não, mas eu não estou falando baseado no meu grupo. Eu estou falando baseado na teoria espírita de Kardec. Então, a opinião não é minha. Eu estou repetindo uma teoria de Kardec sobre a mediunidade. Então, se o seu grupo está fazendo assim, não está fazendo do jeito que a doutrina espírita orienta para fazer. Eu não estou falando que está certo nem que está errado, mas é um jeito particular que vocês estão fazendo, porque o jeito que Kardec, a espiritualidade através de Kardec nos orienta, é esse que eu acabei de falar. Aí ela falou assim, então Kardec está errado. Então, veja só. Veja só que ela era uma das, assim, em especial, ela não estudava, ela não fazia nada para estar melhor do que ela estava ali. Ela estava ali como que para conseguir um diploma de mediunidade para falar que ela tinha se formado também. Mas ela não tinha vontade de aprender o certo. Ela queria viver aquela fantasia que ela vivia no grupo mediúnico dela. E, infelizmente, a maior parte dos centros espíritas estão desta forma hoje. Há pouca vontade de estudo sério. As pessoas não estudam de forma profunda. Elas ficam presas a achismos, a convicções, a comportamentos místicos que passaram para ela através da experiência dela com a mediunidade e com os espíritos. Mas a doutrina é um corpo teórico muito sério e que a gente pode até aproveitar o Luiz. O Luiz ele tentou provar que não era sério, por isso que surgiu o Vadimeco Espírita. Então ele começou a ler e anotar, porque ele falou: esses caras vão cair em contradição, tô certo, Luiz? Falou: esses caras vão cair em contradição, eles estão errados. Quer pegar ver? Eu vou pegar eles no pulo. e no fim, eles que pegaram o Luiz no pulo, né? Porque a hora que a pessoa se debruça ao estudo sério da doutrina espírita, fica muito difícil dela não constatar, né, a realidade do plano espiritual. Então, essa mistura de resposta aí que a gente precisa pensar um pouco nela. Quando você falou, Alan, me veio a cabeça assim, Jesus é a nossa referência moral. Sim. E Kardec é a nossa referência de estudo e observação. O ideal seria que todos nós fôssemos um pouquinho de Kardec no nosso dia a dia e na participação das reuniões mediúnicas. Não apenas deixar ocorrer o fenômeno, mas estudar, experimentar, observar, anotar, discutir, discordar. E essa pergunta, concordo ou não concordo, como o Luiz, ele foi um pouco do Kardec. Eu vou atrás, eu vou ver, e com certeza, quem ganhou mais foi ele. Porque claro, o Vadimekon nasceu certamente por um sentimento parecido do Luiz com o que o Kardec teve de ir atrás. Que todos nós, que cada um de nós fizéssemos um Vadimekon espírita. Pena que só tenha um, né? Diga, Luiz. O Kardec, só para você ter uma ideia, ele conversando com o espírito ao lado do médium, ele dizia assim para o espírito: escuta, eu não estou te vendo porque você está rarefeito, mas se você se densificar um pouco, o que vai acontecer? Aí ele dizia assim: você vai começar a ver uma nuvenzinha. E se você se densificar mais? Ele assim: você ia ter que sair daí porque eu ia sentar nesse lugar. Se eu me materializasse, você ia ter que cair fora daí porque não ia ocupar nós dois no mesmo lugar. É assim que o Kardec experimentou, entendeu? Exatamente. Ele foi fuçando. E naquele tempo do Kardec, já estava pedindo para ele que ele apresentasse novidade. E ele dizia assim: meu Deus, sobre o que nós estamos vendo, nós não vimos nada ainda. Não entendemos nem o que tem, né? E nessa sequência, eu pergunto a você, Luiz. Você está falando do Kardec, as grandes experiências mediúnicas. E o fenômeno, eu estou falando do fenômeno mediunidade. A faculdade mediúnica de hoje está mais desenvolvida em relação ao que era no passado? O exercício mediúnico é, de fato, um instrumento de observação espiritual? Posso responder já? Sem sombra de dúvida, eu diria que está muito mais aperfeiçoada do que no passado. E eu vou te basear isso em informações doutrinárias. Kardec, quando ele perguntado a ele qual era o maior grau da mediunidade, ele falou intuição. Enquanto os espíritos estavam se materializando para a gente ver, a gente via, não fazia esforço nenhum, qualquer gaiato via. Agora, hoje, você tem que se elevar para captar o mundo espiritual. Ao se elevar, você aprimora a sua intuição. Você se mostra mais suscetível a receber inspiração. Então, sem sombra de dúvida, hoje está 1000 vezes mais aperfeiçoado. Em qualidade. Em qualidade. Pela falta de tudo isso que nós comentamos até agora, que é estudo, em quantidade eu diria que está muito rarefeito. Mas não deixa de empatar com aqueles médiuns de fenômenos físicos que tinha antigamente. Também não era todo mundo. Era pouquíssimos que tinham aquela capacidade do fenômeno físico. E hoje também eu diria... Pode falar. Você acha que o médium de hoje ele está mais informado do que o médium do passado? Olha, eu creio que sim. Por mais mal informado que esteja hoje, ele tem muito mais recurso de leitura do que antigamente. Antigamente, eles não tinham nada. Só os médiuns mais intuitivos é que tinham informação. Se você vê toda essa turma Leon Denis, essa turma toda, não era quase nenhum médium ostensivo. Eles eram médiuns intuitivos. Fala, Alan. Eu acho que sim. Eles têm mais... literatura, mas eu não acho que tenha muita mudança, não, porque pouca gente estuda. É, aí é caso a caso, né? Você vê que cada um que estude, ele vai demonstrar isso na prática, né? Mas que são poucos. O que nós temos... Eu também acho o seguinte, Alan, nós, a gente, como a gente esculhambou muito com esse negócio no passado, nós temos muita ansiedade em levar o pessoal ao estudo. Mas eu acho que nós estamos conseguindo muita coisa. Se você vê os contatos que a gente tem nesse Brasilzão, o número de pessoas voltadas para o estudo, por mais que a gente ache que é pouca, já é bem mais do que era antigamente. Bom, o pessoal está se conscientizando. Dando sequência à última pergunta, pergunta ao Alan. No finalzinho, o Kardec... Desse capítulo, Kardec começa a falar da evolução do espírito, das transformações, ele sai de um estágio para outro estágio, e ele utiliza uma palavra lá que me chamou a atenção, que é a migração. E ele fala assim, aí ele descreve, e eu pergunto ao Alan, o que são as migrações espirituais? E segunda pergunta, como entender melhor, Alan, a transformação do espírito, porque é comum nos livros espíritas alguém falar assim, nossa, você se transformou muito, se era de um jeito, hoje é de outro. Então, só para finalizar, o que são as migrações espirituais e como entender melhor as transformações do espírito? É, as migrações espirituais, é assim, ó, imagine as migrações aqui do Brasil, né? Aqui em São Paulo começou a ter uma necessidade de mão de obra para construção, então migrou muito nordestino para cá, porque lá faltava trabalho e aqui precisava de trabalho. Então, migrou uma grande quantidade de pessoas do Nordeste para cá e que acabaram ficando, não voltaram mais, e o estado de São Paulo, principalmente, cresceu enormemente. Se a gente for fazer um censo, eu não tenho esse número, mais da metade, acredito hoje, da população de São Paulo tem origem no Nordeste. Né? Pode ser que já sejam até nascidos aqui, netos, filhos desse pessoal que migrou para cá. E São Paulo mudou a sua característica. O que era o São Paulo de 50, 60 anos atrás é outro São Paulo hoje, porque ao migrarem para cá, eles trouxeram muito da sua cultura. Então, você vai em São Paulo, que é um país, uma cidade metropolitana, assim, ela recebe gente de muitos lugares, com culturas diferentes, e você vai diluindo as características de comportamento de São Paulo. Enquanto que se você for hoje para o interior do Nordeste, para o interior de São Paulo, para o interior do Rio Grande do Sul, você ainda guarda ali características daquele ambiente, tá? Usando essa mesma metáfora, ou esse mesmo acontecimento para o mundo espiritual, acontece da mesma maneira. Quando um grupo espiritual começa a ter demanda de evolução, de pessoas voltadas para determinado campo de conhecimento, a espiritualidade migra para essa região, para esse grupo, para esse país, para esse, às vezes, cidade, para esse local, espíritos voltados para aquele ponto que precisa naquele processo evolutivo que ele vem à tona. E isso acontece mais do que a gente imagina. Tem algumas teorias de migrações de grandes grupamentos de espíritos de outros planetas, porque isso não tem muita comprovação. Então, por exemplo, não tem muita comprovação no sentido de muitos espíritos ratificarem a mesma informação. Existem planetas de provas e expiações, planetas primitivos, planetas de regeneração. Quando um planeta, por exemplo, primitivo, ele evolui para um planeta de provas e expiações, os espíritos que ainda estavam no mundo primitivo e não conseguiram ingresso por falta de capacidade para o mundo de provas e expiações, eles vão para outro planeta primitivo para continuar sua evolução, para um dia chegar num planeta de provas e expiações. Então, esse é um processo que acontece no plano espiritual, é uma amplitude muito grande do nosso dia a dia, né? Fica bem diferente, né? Agora, você coloca uma outra pergunta, que é como entender melhor as transformações do espírito, né? Essa é uma pergunta muito grande, né? Para a gente tentar responder agora em segundos aí, né? A gente está já passando do tempo, né? Eu deixaria para uma outra semana para a gente falar do assunto, Geraldo, porque é uma pergunta que requer bastante tempo. E é interessante, até eu vou levar essa pergunta para o programa que vem, mas assim, quando eu falei de imigrações também, eu fico imaginando o seguinte: nós somos brasileiros ocidentais. O indivíduo que nasce numa China, ele tem um outro conhecimento, uma outra cultura, um outro hábito, uma outra maneira de ver. Ele é budista, ele é shintoísta. Será que não existe um chinês vir para cá e um brasileiro ir para lá? Existem essas migrações? Mas que a resposta fique para a próxima. Não, existe, Geraldo, mas assim, tem que ver o que é mais importante para a evolução daquele espírito para o grupo que ele vem participar, né? Agora, por exemplo, com a vinda aqui para o Brasil de fábricas coreanas, fábricas japonesas, alemães, que aconteceram nos últimos anos, a vinda, por exemplo, da Caterpillar aqui para Piracicaba, vem uma cultura americana para cá, vem uma cultura coreana para cá, vem uma cultura alemã, seja lá de que origem seja essa fábrica, e isso transforma o ambiente, mesmo não estando migrando de verdade, reencarnando um espírito desse aqui, mas ele acaba atuando aqui, e isso faz com que o ambiente se transforme. Né? Muito bom, meus amigos, 11 horas e 3 minutos. Luiz, suas últimas palavras no dia de hoje. Na próxima quarta-feira eu farei uma live na Seara Espírita Renascer. É a próxima quarta-feira, então pelo Facebook da Seara Espírita Renascer você pode nos acompanhar. Muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade. E aos meus amigos, obrigado pela companhia, sempre muito prazerosa. Um abraço a todos. Obrigado, até Luiz. Domingo que vem. Suas últimas palavras, Alan. Uma ótima semana a todos, fiquem todos com Deus e até domingo que vem. Dessa maneira, estamos encerrando o programa Visão Espírita e agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.